10h48 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da CBN o reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, com sede aqui em Foz do Iguaçu, Elgio Trindade. Bom dia. Bom dia. Tivemos um grande alvoroço nos meios de comunicação, nas mídias sociais também, aqui na fronteira, com um anúncio que surgiu no final da tarde de ontem, quanto à possibilidade de que a UNILA venha a ter um curso de medicina, um curso internacional de medicina. O que há de concreto a respeito deste caso? Bom, é importante reconstituir concretamente como ocorreu esse processo. Em 30 de abril, nós recebemos a visita do secretário de Educação Superior, o ex-reitor Paulo Speller, que foi reitor da Unilab, que é uma universidade congênere à nossa, só que voltada para a África. E nas nossas conversas, além de nós discutirmos a questão da obra e termos uma reunião que permitiu a retomada da nossa obra do campus, não é, do Niemeyer, que está já em plena atividade, ele, conversando comigo, me perguntou se nós estaríamos interessados em desenvolver na UNILA uma faculdade de medicina com características diferenciadas, vamos dizer, da faculdade de medicina tradicional. Seria uma faculdade de medicina voltada para a comunidade, não é uma faculdade de saúde pública, de medicina, e com uma série de características que fazem parte de uma mudança que o governo está querendo fazer do padrão das faculdades de medicina, especialmente nesse momento em que se discute muito a interiorização dos médicos e que, inclusive, surgiu a notícia que tem gerado alguma polêmica de que o Brasil estaria importando médicos, ou ao menos planejando contratá-los, médicos espanhóis, portugueses e cubanos. Então, o que se sabe é que o governo decidiu, com o apoio do MEC e do Ministério da Saúde, além de preocupar-se com a importação de médicos para atender, sobretudo, populações em regiões mais distantes dos grandes centros, que era necessário expandir a oferta de médicos no Brasil. Então, esse é um programa mais amplo, ele não se refere exclusivamente ao UNILA, diz respeito a um conjunto de instituições, umas que já têm faculdade de medicina e que vão desenvolver uma área voltada para o perfil dessa faculdade de medicina, e outras como a UNILA e outras novas universidades que poderão já desde o início terem o perfil da universidade, da faculdade que foi proposta pelo MEC. Então, trata-se, portanto, de uma proposta, que será uma proposta prioritária para o governo, e eu fui sondado com relação a esse assunto. E a minha resposta foi, em primeiro lugar, que nós tínhamos já tomado uma posição na UNILA de que nós não criaríamos nenhuma das faculdades isoladas que tradicionalmente são anteriores à Universidade do Brasil, desde a chegada do Dom João VI, que foram criadas faculdades de medicina, direito, farmácia, engenharia, e que eram faculdades isoladas, não havia universidade. Quando, em 1934, a USP foi criada, ela criou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para gerar uma universidade completa e manteve essas três faculdades, que sempre se mantiveram isoladas. Então, como nós temos uma concepção de universidade, que é de uma universidade integrada do século XXI, interdisciplinar e, além do que, bilíngue, não cabia no perfil da nossa universidade uma instituições como essas faculdades referidas. Ocorre que a nova proposta é de um outro perfil de faculdade de medicina. É uma faculdade de medicina que tem uma característica de educação baseada na comunidade, de práticas de medicina articuladas com a rede local de saúde e, ao mesmo tempo, de atuação com o conjunto dos profissionais da saúde. Ela pretende também dar uma ênfase ao processo de reflexão sobre os determinantes sociais, políticos, econômicos e culturais que está no contexto dos problemas de saúde. Ela tem a ver com, do ponto de vista da formação, de priorizar a formação de profissionais com ênfase na prevenção, na promoção, na proteção e reabilitação da saúde a nível individual e coletivo. E, ao mesmo tempo, ela é uma concepção de faculdade de medicina que envolve a construção coletiva do seu plano pedagógico, que inclui a representação docente, discente e também da rede de atenção à saúde e da comunidade. Portanto, trata-se de um projeto de uma universidade que tem, aliás, de uma faculdade que tem uma vocação voltada para as grandes questões da saúde e que preocupa qualquer país e, ao mesmo tempo, qualquer região do interior do país, e que certamente terá um papel fundamental em Foz do Iguaçu. Nós sabemos o quanto a Faculdade de Medicina é uma aspiração da comunidade. Já houve aqui a tentativa da Uniamérica criar uma Faculdade de Medicina que não foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. Depois houve uma tentativa de criar uma relação entre a Faculdade de Medicina que existe na União Oeste, em Cascavel, e aqui em Foz do Iguaçu também uma parte dessa faculdade. Parece que essa ideia não prosperou. Então cabe à UNILA, que é uma universidade que veio como universidade inteira para Foz do Iguaçu, como uma universidade federal, que é financiada pelo governo federal e que, portanto, tem todas as condições de realizar esse projeto, atender essa aspiração da cidade. E eu me sinto muito satisfeito ao anunciar este fato, dizer que nós estamos realmente conscientes de que, mais do que tudo aquilo que essa universidade fará no sentido de aumentar a cultura, o processo civilizatório da cidade, criar oportunidades para que os seus estudantes, não só de Foz do Iguaçu, mas da região, inclusive da América Latina, como ela é, metade de brasileiros e metade dos outros países da América Latina, possa realmente contribuir de forma prioritária para atender a saúde de Foz do Iguaçu, a saúde da região de Foz do Iguaçu, e, ao mesmo tempo, nós podemos imaginar que a localização dessa faculdade trará benefícios também para os habitantes da região trinacional. Temos já, em que estágio está atualmente? Está justamente nessa questão de discussão, de implantação desse curso? Como é que está toda essa discussão junto também ao Ministério da Educação e Cultura? Nós recebemos uma solicitação formal com dois objetivos. Primeiro, estabelecendo a data do início desse processo de implantação, que seria 2016. Bom, e ao mesmo tempo dando as bases de que forma começar o desenvolvimento desta Faculdade de Medicina. Então, os parâmetros em termos de pessoal seriam os seguintes. O MEC ofereceria para 2016 60 professores e mais 30 técnicos administrativos vinculados à área de saúde e ofereceria toda a infraestrutura necessária para a instalação dessa faculdade. Ou seja, nós temos a possibilidade, e isto está na matriz que nos mandaram de solicitação, nós temos a possibilidade de dizer o que nós precisamos de, em termos de prédio. Nós podemos construir, certamente será assim, porque no campus não estava prevista essa faculdade de medicina. Nós vamos ter que criar em algum ponto da cidade um prédio exclusivamente para a faculdade de medicina, e ao mesmo tempo nós vamos equipar esse prédio com tudo aquilo que uma faculdade de medicina exige: equipamentos, laboratórios. E portanto nós estamos nesse momento concluindo a demanda que será feita ao Ministério da Educação. Então, neste momento, a situação é esta, quer dizer, é uma coisa real, que ocorrerá e que, ao mesmo tempo, tem bases concretas, não é uma ideia vaga, vamos criar, quem sabe um dia, não. O projeto tem data, tem metros quadrados de construção, tem pessoal técnico para que a primeira turma de alunos possam, a partir de 2016, começarem a trabalhar. Agora, o que é importante é que não necessariamente essa faculdade vai criar, ao menos nos primeiros tempos, um hospital próprio. A cidade é rica em recursos hospitalares, desde o hospital municipal, não é, recentemente inaugurado, até o tradicional Hospital Costa Cavalcante. Então, certamente, nós vamos ter residência médica associada a esses hospitais, nós vamos envolver toda a rede de médicos que já estão instalados em Foz do Iguaçu, e nós vamos atrair alunos e médicos de outras partes do Brasil que, aqui se formando, certamente darão uma contribuição muito importante, porque um dos objetivos dessa faculdade é de trazer médicos para o interior para terem as suas próprias atividades. E a UNILA, ela tem uma peculiaridade, que ela é uma universidade, como o próprio nome diz, né, da integração latino-americana. Ela tem cursos bilíngues, português e espanhol, e também a questão dos alunos brasileiros e estrangeiros, professores também brasileiros e estrangeiros. A intenção com esse curso é também formar profissionais da área de medicina que possam atuar não apenas no Brasil, mas nos demais países aqui da região? Bom, acho que esse é um objetivo que nós temos que lutar por ele. Esse problema é um problema que existe para os nossos 16 cursos. Como os nossos cursos são cursos inovadores, nem sempre são iguais aos cursos que têm outras universidades ofertando no Brasil e nos outros países da América Latina, porque senão não teria sentido se criar uma universidade com a vocação da UNILA de contribuir para a integração latino-americana e, ao mesmo tempo, para integrar cada vez mais a região trinacional, especialmente com este conselho que nós vamos criar, reunindo representantes das três cidades a partir dos seus intendentes ou do prefeito de Foz do Iguaçu. O objetivo, obviamente, é de que os alunos tenham todos os seus cursos reconhecidos. Por exemplo, nós conseguimos uma coisa muito importante. Todo aluno estrangeiro, ele tem que fazer um exame para que o seu ensino médio possa ser reconhecido no Brasil e ele possa receber o seu diploma no final do curso. Ora, o Conselho Nacional de Educação, diante das características da UNILA, dispensou os nossos alunos estrangeiros de fazerem isso. Então, hoje, não só o Conselho Nacional assim o fez, como o Conselho Estadual de Educação do Paraná concordou com essa diretriz. Então, os nossos alunos, que já estão alguns já no terceiro ano de atividades, eles não têm que se preocupar em fazer aquilo que todo aluno estrangeiro tem que fazer no Brasil, que é passar por um reconhecimento do seu curso secundário. Eu imagino que a tendência é que na América Latina isso ocorra também, não só porque este processo de reconhecimento vem ocorrendo em várias partes, já é um tema que vem sendo discutido longamente no Mercosul, mas inclusive fora dele. Nós estamos fazendo um trabalho agora com os ministérios de educação de cada país, exatamente nesse sentido. Nós tivemos um exemplo, que eu diria, de referência. A Colômbia levou mais de um ano para aceitar a ideia de mandar alunos para o UNILA. E pediram para nós todos os cursos que nós criamos, e inclusive o conteúdo desses cursos, a sua grade curricular. E o resultado foi o seguinte: eles submeteram esse conjunto de documentos enviados ao que corresponde ao Conselho Nacional deles, e alguns meses depois nós recebemos uma carta oficial via Ministério de Relações Exteriores do Brasil, dizendo que todos os cursos da UNILA foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação da Colômbia, e que todo colombiano que estudar na UNILA tem automaticamente o seu diploma reconhecido. Eu acho que esse é o nosso objetivo com relação aos outros países. Já há uma abertura muito grande dos países no sentido de nós caminharmos nessa direção. Se não para todas as universidades, ao menos para aquilo que for resultado da formação na UNILA, dada a respeitabilidade, o reconhecimento e, ao mesmo tempo, o prestígio que a universidade já galgou na maioria dos países da América do Sul, de onde vêm os seus alunos. Recebi nesta terça-feira aqui no estúdio o reitor da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Elgio Trindade, que nos trouxe essa notícia de que a partir de 2016, portanto, a UNILA deve implantar aqui na cidade de Foz do Iguaçu essa faculdade de medicina, essa instituição, né, de medicina com este curso. Boa notícia, sem dúvida, para a população aqui da fronteira. Doutor Elgio, imenso agradecimento por sua presença aqui na Rádio Que Toca Notícia. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que esse esforço que a UNILA fará com toda a agilidade possível corresponda a uma real aspiração da cidade, porque o nosso primeiro compromisso, apesar de toda essa relação internacional, é com a região e particularmente com Foz do Iguaçu. E nesse sentido, certamente nós contaremos com o apoio da prefeitura, com o apoio de Itaipu, em suma, das forças vivas dessa cidade, que aspiram há muito tempo por uma faculdade de medicina, e paradoxalmente, sem que nada nos levasse essa demanda, nós recebemos essa oferta e achamos que deveríamos assumir em benefício da cidade e da sua população.